Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa manhã, por esse domingo, por sua vida aqui. Glória a Deus por todas as coisas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4. Eu confesso aos irmãos que eu gosto muito de ouvir mestres pregando a palavra. E sobretudo aqueles mestres que sempre trazem revelações muito impactantes da palavra. Eu me lembro, quando eu era ainda solteiro, jovenzinho, eu ouvia muito o Dr. Christian Shen. E ouvir aquele irmão era por si só tudo que a gente poderia desejar num culto. E a gente se assentava e recebia tanto da palavra reveladora, porque o dom de mestre não é só o dom de ensinar, mas o dom de mestre é o dom de levar alguém a fazer ver, compreender, enxergar mistérios, profundezas de Deus. É uma coisa maravilhosa. E nós temos pessoas assim, maravilhosas, que Deus já nos deu, que já vieram aqui no projeto. Nós temos um doutor Russell Shedd, né, uma pessoa assim que é uma coisa linda. Oportunidade que eu tive de hospedá-lo, às vezes que estive com ele em alguns congressos, ministrando juntos, ele vindo aqui no projeto ministrar, que coisa maravilhosa. Délcio Meirelles, um não tão, assim, clássico, né? Mas tão profundo no Senhor, Luciano Subirá, brincalhão, mas que tem uma palavra de Deus revelada. E eu confesso que muitas vezes, na minha infantilidade, eu queria estar ouvindo só essas pessoas. Então, às vezes, eu estava em algum congresso e quando vinha um outro irmão com uma palavra mais simples, eu já falava, ah, que pena. Puxa vida. Estava tão bom. Podia repetir de novo aquele pastor, aquele preletor. Ah, gente, que coisa. Esse irmãozinho não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E eu achava que só eu que passava por isso, mas eu... Tem mais gente que também sente assim. E eu aprendi com o Asaf algo muito especial. Porque logo no início da igreja, quando o Asaf vinha ministrar, ele não vinha ministrar uma palavra assim, uau! Eu nunca tinha visto, meu Deus, ele sempre veio e ministra uma palavra simples do Evangelho, mas um dia o Senhor me despertou para a função apostólica dele, e naquele dia nunca mais eu tive dificuldade de entender cada palavra em seu lugar. Não tive dificuldade de entender que é tão gostoso você ir a um bom restaurante e comer talvez uma costela com aquele molho especial e comer assim um pão especial ali daquela padaria que é caríssimo, ou então uma sobremesa francesa num lugar assim que é de vez em quando, hein? É tão gostoso. E seria tão bom se não fosse só de vez em quando, né? Mas é inquestionável a necessidade de vitamina C, de vitamina A, de legumes, de verduras, de couve, de leite, de cálcio. E um dos sinais de crescimento, e é sobre isso que eu quero falar hoje, e logo mais, à noite, Um dos sinais de crescimento que Deus nos dá e ainda nos dá condições de identificá-lo é esse: saber a hora que precisa comer mamão. Eu tenho que comer mamão, eu não estou comendo laranja, eu não estou comendo fibras, eu estou comendo muita carne, muita proteína, mas eu preciso comer um pouco mais de outros nutrientes, eu preciso equilibrar minha alimentação. Isso é extremamente importante e é um sinal de crescimento. Eu preciso identificar. Eu me lembro uma vez, eu fui a um congresso fora do país e haviam lá mais alguns preletores, e na noite mais assim, aparentemente importante, porque era a noite de mais pessoas participando, havia um preletor e ele alguma coisa aconteceu e ele errou a mão em tudo. Ele errou a mão em tudo. E eu estava lá assentado e eu estava olhando o pastor que estava coordenando todo aquele congresso. Eu falei assim: não é possível, Deus, que ele não vai fazer alguma coisa. Eu já teria feito alguma coisa. Ah, meu Deus do céu. Gente, como pode? E quando o pastor, não muito mais velho do que eu, mas muito mais sábio do que eu, quando ele se levantou, ao final daquela mensagem, ou daquela oratória, não sei, ele fez tudo o que eu nunca teria feito. Ele fez com uma graça, ele fez com uma sabedoria, e ele mudou. Os 15 últimos minutos da reunião foram outros minutos completamente diferentes de toda aquela uma hora e meia, duas horas de reunião, porque Deus deu a ele uma sabedoria para mudar todas as coisas. E ali o Senhor falou comigo assim: até quando a pessoa que está ministrando está fazendo as coisas erradas, eu posso intervir e tirar proveito. É sinal de crescimento quando a gente não seleciona quem está lá na frente. É sinal de crescimento quando a gente diz assim: Senhor, tem uma vitamina para cada área da minha vida. Algumas são amargas, algumas engasgam assim na garganta, algumas, mas o Senhor tem algo especial para mim em todo o tempo. Mais ainda, é sinal de crescimento quando a gente identifica aquilo que nutre os fundamentos. E essa palavra que está escrita em Efésios 4, não é uma palavra, embora seja o apóstolo Paulo, não é uma palavra assim: uau, que coisa, gente, profundíssimo. Pelo contrário, é uma palavra que até para nós aqui já se tornou muito comum. A gente lê esse texto inúmeras vezes. Eu já ministrei nesse texto inúmeras vezes. O Asaf já ministrou nesse texto inúmeras vezes. Alguns outros irmãos já ministraram nesse texto. E o capítulo 4 de Efésios, o versículo 11 diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O versículo 11, Paulo diz de 5 ministérios específicos da vida da igreja. Nós podemos também dizer 5 áreas nas quais tudo o que deve acontecer na vida da igreja acontece. 5 áreas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo o que precisa acontecer na vida da igreja vai acontecer através desses 5 ministérios, que primeiro funcionam na vida de todos os salvos, os crentes, os discípulos, filhos cheios do Espírito Santo. Todo filho cheio do Espírito Santo vai ser um apóstolo, vai ser um profeta, vai ser um evangelista, vai ser um pastor e vai ser um mestre. Em qualquer momento você vai poder proclamar o evangelho como um evangelista. Em qualquer momento você vai poder ensinar a palavra do Senhor como um mestre. Em qualquer momento você vai poder pastorear uma vida como um pastor. Em qualquer momento você vai poder abrir a sua voz e proclamar uma palavra profética. E em qualquer momento você vai poder estar num lugar e ser instrumento de Deus para ministério apostólico, implantando os fundamentos do reino de Deus. Isso é real. Mas, além de ser a forma ou as formas pelas quais Deus atua através de qualquer um dos seus filhos cheios do Espírito Santo, é também áreas específicas que Deus tem na vida de homens e mulheres específicos. Então, Deus levantará pessoas que têm o dom do evangelismo como uma função mais evidente, prioritária na vida dele. Ou o dom da palavra profética, ou do pastoreio, ou do ensino, do apostolado. É assim. No nosso caso, o Asaf nunca foi chamado de apóstolo. Nós não tratamos as pessoas por títulos aqui. Nem ele quer isso. Mas a função dele é uma função apostólica. Por onde ele passa, ele leva uma palavra de fundamento do evangelho. Ele leva, na verdade, a autoridade apostólica da vida da igreja. E assim a igreja vai sendo edificada. A dificuldade é que nós só conseguimos olhar um ponto de cada vez. Então, quem está envolvido na música, parece que o reino de Deus é só música, porque ele está envolvido só em música. Então, se ele puder assim, o que é mais importante? Ele vai dizer música. Música. O outro é motoqueiro. Então, parece que o ministério com motoqueiros é o mais importante. Ele vai se envolver só com o ministério de motoqueiro. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos usar nessas cinco áreas ministeriais intensamente e ainda quer nos edificar, nos aperfeiçoar para algumas funções específicas, como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre. Deus tem isso para todos nós. Isso foi prejudicado, essa verdade foi prejudicada, porque desde o início, o Império Romano, a igreja cristã que foi se submetendo aos benefícios e domínio romano, foi implantando uma cultura de que só alguns são especiais. Só alguns são chamados. Então eu não sou apóstolo, então eu não sou pastor, então eu não sou mestre. Mas o Senhor está nos mostrando mais uma vez que cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, cheios do Espírito Santo, vamos atuar como apóstolos, como evangelistas, como profetas, como pastores, como mestres, sem mudar a chave, sem trocar crachá, sem ficar preocupado, como que eu estou agindo agora? Você é você e o Espírito Santo age em você, de repente você nem está percebendo e você está profetizando sobre a vida de alguém lá no seu ambiente de trabalho. Então é o ministério profético que edifica a igreja em ação. Isso não acontece de forma independente. Eu sou meu ministério. Isso acontece no convívio simples. Não é no convívio organizacional, eclesiástico, é no convívio assim, estrutural. Não, é no convívio simples da vida. passando, entrando para comprar um remédio na farmácia, chegando no trabalho, ajudando a lavar o banheiro, em qualquer instância da vida comum, Deus vai fluir através da minha vida e da sua vida, em um desses cinco ministérios, dessas cinco áreas, isso vai acontecer, e paralelamente, Deus também vai nos edificando para atuarmos de uma forma intensa em uma dessas áreas, no dia a dia da vida da igreja. E Ele está fazendo isso entre nós. Ele está levantando homens e mulheres que têm dons, que são dons, que têm funções e que vão crescendo na sabedoria, no conhecimento, na autoridade, na unção para o corpo de Cristo. Agora, o versículo 12 é um versículo de extrema importância, porque ele começa dizendo, tendo em vista. Então o versículo 12 não era para ser um outro versículo, é o mesmo texto, é a continuidade da mesma frase. Ele se tornou apenas um versículo número 12 porque os homens colocaram isso para nos facilitar o estudo, encontrar os textos, mas é a mesma frase. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Desde o início, irmão, quando o Senhor nos plantou aqui como igreja, e eu tenho dito isso várias vezes, desde o início, Deus nos deu uma convicção de que nós não estamos edificando uma igreja. Quando nós edificamos uma igreja, uma organização, uma ferramenta, uma agência, uma empresa, a gente opera com a nossa capacidade, a nossa inteligência, os recursos, os colaboradores, para que aquilo que a gente vê que precisa ter, aconteça. Mas desde o início o Senhor não tem nos conduzido para edificar a igreja local, no sentido de uma organização. Eu me lembro às vezes de alguns irmãos com quem eu tive relacionamento, viajando por esse país ou outros lugares aí, preocupados em ter uma classe ou um ministério, um departamento de música. A igreja tem que ter um departamento de música. Então vamos contratar, então vamos chamar fulano, então arruma um jeito aí, se vira, tem que ter música. E aí a gente vai construindo vários departamentos da igreja assim. A gente vai, tem que ter isso e vai crescer. Mas o texto que nós estamos lendo nos diz outra coisa, nos diz que a obra destes ministros do Senhor não é para edificar uma estrutura, mas é para edificar vidas. As vidas, como a luz, vão brilhar de tal forma que tudo aquilo que a gente entende pela palavra que precisa acontecer na igreja, vai acontecer. Se é necessário, até mesmo o departamento, vai acontecer. Não porque um líder empenhou-se em edificar aquele departamento, mas porque Deus trouxe vidas e essas vidas estão sendo... Qual a palavra que está escrita aqui? Aperfeiçoadas. Catartismo, essa é a palavra no grego. Aperfeiçoadas. O que é ser aperfeiçoado? O que é para você essa expressão, aperfeiçoado? Eu começo a pensar nessa palavra de um ponto específico. Eu começo a pensar nessa palavra imaginando, então, que eu estou todo errado. Que eu preciso ser trabalhado rumo a perfeição. Porque se eu pensar que eu estou muito bem e que Deus só vai me aperfeiçoar, eu estou pensando demais de mim. Então falta pouco, só falta agora eu ser perfeito e Deus vai me aperfeiçoar. Não, isso é um processo, significa que existem coisas em mim que precisam ser lixadas, que precisam ser polidas, que precisam ser arrancadas, cortadas, podadas, afinadas. Tem coisas em mim que precisam ser tratadas até que quando eu estiver com Ele, eu seja perfeito como Ele é perfeito. Portanto, nós definimos aqui, pela palavra, o propósito de Deus na vida da igreja. O propósito de Deus na vida da igreja é aperfeiçoar os santos. A igreja tem uma missão, pregar o evangelho. E agora estou falando igreja como nós. Nós temos uma missão, pregar o evangelho e alcançar o perdido. Mas ele será alcançado para um processo que a Bíblia chama de santificação e que Paulo está usando aqui a palavra aperfeiçoados. Essa é uma condição, irmão, muito forte, muito séria. Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso ser trabalhado. E aí a gente tem que começar pensando no seguinte, irmão. Deus colocou o pastor liderando a igreja porque ele já não precisa mais ser aperfeiçoado. Amém, irmão? Deus só me colocou aqui porque essa é a forma que ele quer me aperfeiçoar. Deus só te colocou na família que ele te colocou porque essa é a forma que ele quer te aperfeiçoar. Deus só te colocou no casamento ou te colocou na condição, na situação, no emprego, no trabalho, na vizinhança, no prédio, na casa, naquela parentela, porque Deus quer te aperfeiçoar. Eu me lembro que nós morávamos numa casa e eles construíram um prédio do lado, e enquanto construía o prédio, aqueles pedreiros gritavam, era palavrão o tempo todo, era uma bagunça aquele prédio. Aí quando acabou o prédio, nós demos graças a Deus, acabou o prédio. E aí no mês seguinte eles começaram a construir do outro lado, no lote do lado direito. Antes era no lote do lado esquerdo, agora no lote do lado direito. Mais 2 anos de construção e aquela mesma luta, e aí finalmente acabou a construção, graças a Deus. E aí mudou para a cobertura do lote do lado direito, uma família que gostava de ouvir samba, axé music e forró, hã? Funk, e eles estavam realmente no auge da alegria, porque compraram ou a cobertura, e embora fosse um prédio simplesinho, lá estava escrito alto luxo, então eles compraram uma cobertura num prédio de alto luxo, e apesar de ser pequenininha, lá em cima tinha um terraço, e eles punham a música, e aquele som batia na parede do outro prédio, e voltava para dentro da casa, como se nós estivéssemos ouvindo o som dentro de casa. E aquilo foi assim, meu Deus do céu. E um dia mudou alguém para o outro prédio, da direita, e também disputava o som e colocava o som também alto. E eu me lembro de um dia, já não aguentando mais, falou assim, Deus, tem misericórdia, queima esse som, manda esse povo para outro lugar, muda, faz alguma coisa, Deus, pelo teu servo. E o Senhor falou comigo assim, meu filho, eu não posso ouvir sua oração, porque você não está orando por eles. Você não está orando por amor a eles. Você só quer ficar livre do que te incomoda, mas deveria te incomodar muito mais o fato deles estarem indo para o inferno. E eu tive que calar a boca, que me aquietar, baixar a cabeça, falar, Senhor, me perdoa. Então eu quero orar, Senhor, salva essas famílias. Eu não sei se foi porque Deus teve dó de mim, eu sei que o som acabou, foi embora. Então aquilo de ruim que estava acontecendo, era para Deus me aperfeiçoar. Agora eu entendo o que Paulo escreve quando diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Na vida da igreja, seja o pastor, seja o papa, seja o irmãozinho mais novo, mais imaturo, todos nós precisamos crer e priorizar a convicção de que estamos para sermos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Esse foi um ano de tantas vitórias, mas um ano de tantas lutas. E é claro, se tivemos vitórias, é porque nós tivemos lutas. E todas elas, o Senhor está permitindo para que sejamos aperfeiçoados. Ô Senhor, o Senhor tem certeza? Porque eu já estava me achando bom. Eu já estava achando assim, nessa área, nesse assunto, já não tem mais para onde ir. Eu já alcancei o top dos louros lá. Meu filho, eu quero te aperfeiçoar. Eu ministrei, há poucos dias, está no site da igreja à sua disposição, uma palavra que Deus nos mostra em Deuteronômio 7 e 8, Ele dizendo que: filho, fui eu quem te fiz caminhar pelo deserto, a fim de te humilhar e de te provar. Nós estamos tão deturpados em tudo na nossa mente, nos costumes dessa sociedade, que a gente olha esse versículo e diz assim: por que Deus quer me humilhar? Por que o Senhor está me humilhando, Deus? Mas não é essa, é a conotação corrompida. O que o Senhor está falando assim: eu vou te tornar humilde. E não é também a conotação corrompida de ser humilde, de ser pobre. Oh, fulano é tão humilde, você vê a roupinha simples dele, humilde, né? Não, é completamente dependente de Deus. É para isso, Senhor? Essa enfermidade, essa luta, esse problema, essa questão financeira, é para isso? É, meu filho, fui eu quem te fiz passar pelo deserto, por todas as coisas, para te tornar humilde, dependente de mim, e te tornar aprovado. Ah, Senhor, eu li lá, me provar, né? Eu achei que o Senhor estava querendo, deixa eu ver se ele aguenta. Me provando, não, me aprovando. A prova que vem dele tem um fim, e o fim é me tornar aprovado. E ele ainda termina dizendo assim: para saber o que está no teu coração. Muitas coisas que eu falei, que eu tomei de rompante na imaturidade de alguma fase da minha vida, mais à frente, eu entendi que ainda me faltava algum conhecimento. Por isso eu enxerguei daquele jeito, eu tive aquelas reações. E de vez em quando o Senhor tem misericórdia de mim e me manda aquietar. Espera. Fica calado, fica quietinho. Fica aí tranquilo, espera. E o esperar numa condição de humildade, de dependência, não é de grande virtude da humildade, não, é numa condição de humildade, de dependência de Deus. O Senhor vai nos ensinando algumas coisas e vai nos aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Senhor, nós estamos no corpo de Cristo para sermos aperfeiçoados. O que o Senhor quer aperfeiçoar na minha vida, Senhor? O que o Senhor está trabalhando no meu caráter, na minha personalidade? Com muita facilidade, nós queremos atuar. Com muita facilidade, nós queremos fazer. Mas o que gera essa luz através dessa lâmpada não é o fato dela ser lâmpada, não é nem o fato dela estar ligada na eletricidade, é o fato dela estar em combustão. Há um fenômeno químico, bioquímico, elétrico, físico, de queima, de combustão, de produção de luz. E então ela cumpre o papel. Nós, como membros da igreja, seja o pastor, seja o apóstolo, seja o evangelista, seja o que chegou ontem e nem sabe de nada ainda, está na igreja para sofrer combustão, queima que vem pelo fogo de Deus. E é essa queima que vai operando e transformando e nos aperfeiçoando. E é o aperfeiçoamento que vem de Deus, que faz com que os nossos atos não sejam a ação da nossa virtude, mas a luz. E toda luz, até mesmo essa que é chamada de fria, transfere iluminação, verdade, calor, energia. Eu e você estamos na vida da igreja para isso. E num dia como o de hoje, nós precisamos colocar diante do Senhor: Senhor, o que foi que eu cresci nesse ano? Já há alguns domingos que Deus tem nos dado palavras sobre avaliar o fim do ano. O que foi que eu cresci? Como eu cresci? O quanto eu cresci nesse ano? E geralmente algumas coisas na vida da igreja, ou na nossa vida emocional, ou na nossa vida religiosa, elas são um pouco abstratas. Aleluia, glória a Deus, foi um ano maravilhoso. Às vezes a gente vê os irmãos dando testemunho: irmão, conta o que foi que aconteceu. Ah, não tenho palavras, foi maravilhoso, foi bom demais. Não, irmão, conta o que aconteceu. Ah, foi demais, foi muito bom. A gente geralmente não consegue ser mais detalhista, preciso, pontual. E eu poderia usar até a palavra técnico. Esse dado. Então nós podemos perguntar ao Senhor: Senhor, o quanto eu cresci nesse ano? Ah, eu cresci muito. Foi maravilhoso. Puxa vida, como eu cresci nesse ano. Não, Senhor, eu não quero ser genérico, eu não quero ser abstrato, eu quero ser pontual. E hoje nós já começamos a observar que um dos sinais de crescimento é que eu estou escolhendo o alimento que eu preciso. Eu vou para a academia de manhã e às vezes estou sem energia, desanimado. Aí não dá para fazer toda aquela ficha de exercícios. Basta eu pensar no que foi que eu comi no dia anterior. Como foi minha alimentação nessas últimas horas? Claro que você vai estar sem energia. Olha como é que foi sua alimentação. E às vezes na igreja a gente diz assim: ah, está tudo, ah, eu estou tão desanimado, ah, o inimigo fez tanta coisa, ah, eu não estou gostando disso. Como foi minha alimentação nesses últimos dias? Um sinal de crescimento. Eu começo a avaliar melhor minha alimentação. Eu quero aquela palavra linda, maravilhosa, de um homem que tem um dom de mestre e que a gente se assenta e se nutre. Mas eu quero também o arroz com feijão, a vitamina C, a vitamina E. Eu preciso de revisar alguns parâmetros do Senhor para a minha vida. Eu preciso rever o porquê eu estou no corpo de Cristo, minha função, a obra de Deus através do corpo na minha vida. Eu quero isso. São pequenos sinais de crescimento. Ah, Senhor, então eu posso dizer que cresci um pouco mais esse ano, porque eu estou discernindo um pouco melhor isso aqui. Eu posso dizer que eu cresci um pouco mais nesse ano, porque eu estou mais sábio quanto a esse assunto, quanto a aquele assunto. Eu posso dizer também que eu cresci mais esse ano, porque eu enfrentei algumas lutas e eu não reagi com a minha alma nem com a minha carne. Eu aquietei. Antes de pronunciar qualquer palavra, eu guardei meu coração. Isso é um sinal de que eu cresci um pouco mais. Eu não quero passar um ano sem crescer, Deus. Eu não quero passar um ano sem crescer. Leia comigo, irmão. Em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13. O livro de Provérbios e de Eclesiastes é um livro tomado de palavras de sabedoria. De vez em quando eu paro para ler o livro todo e grifando novamente, marcando aquelas palavras que são assim, perfeitas para os mais diversos assuntos. E no livro de Eclesiastes, Salomão expressa coisas profundas, algumas que a gente não compreende tão bem, mas todas elas da mais intensa sabedoria. Porém, nos dois últimos versículos, ele nos dá uma dica de que se a gente não ler o livro, não tem tanto problema. Porém, de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: então eu não preciso ler o livro, eu só preciso ler o versículo 13. O resumo de tudo. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Por isso, pois isso é todo o dever do homem. Eu não li o livro, eu não li o texto, eu preciso ler, não precisa ler não, só leia o versículo 13. De tudo o que se tem dito, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isso é todo o dever do homem. Claro, irmão, que se eu crer nisso daqui, eu vou querer ler tudo que está aqui. Não há como guardar o mandamento se eu não conhecer o mandamento. E o versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Essa frase é uma frase que mexeu comigo essa semana. Lembram que eu disse sobre o hino que nós cantamos? Seja bendito o Cordeiro que por nós pecadores morreu, alvo mais que a neve, o Senhor me limpa, me torna mais alvo mais que a neve, sou pecador, o Senhor está aqui, os pecadores estão reunidos. Que linguagem simples, para não dizer, segundo a opinião de muitos, simplória. Será que eu tenho que ficar falando com Deus? Essa coisa, lava meu coração. Lava meu coração. Isso é uma coisa assim meio infantil. Não era só uma didática para as criancinhas, não. É uma didática para as crianças que vão herdar o reino. Simplicidade. O evangelho é simples. O reino é simples. A vida do corpo é simples. O dia a dia da vida da igreja é para ser simples. Os nossos relacionamentos precisam ser simples, são simples. E aqui vem o Senhor e diz uma das frases também desse universo simples: Deus há de trazer juízo sobre toda a obra. Eu vou prestar contas de tudo o que eu fizer. Irmão, há quanto tempo eu não falo isso? Há quanto tempo eu não ouço isso? Filho, você vai prestar contas de tudo. É mesmo, Deus? É. Estamos conversando com uma pessoa que estamos evangelizando lá na nossa célula, e ela disse: olha, eu cresci um determinado lugar, e lá eles me ensinaram: Deus vai te punir. Olha que Deus manda um raio e te acerta. Olha, tudo o que ensinava a respeito dos valores, das obrigações, das regras, das normas, era apontando para um Deus que está sentado lá num trono, numa cadeira, e apertando o botão de raios e trovões para ameaçar, amedrontar as pessoas, e muita gente cresceu assim. E tem uma artimanha do maligno, de tal forma que eu vá para o oposto. Eu não quero um Deus assim, não. Eu não quero um Deus que vai me apontar, que vai me cobrar com leis e mandamentos. Eu não quero. E aí nós fomos para o oposto. Eu sou o Senhor de mim, eu faço o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Eu defino o que é pecado, o que não é. Eu defino se isso é grave, se não é. Deixa comigo. Não é nem um extremo, nem o outro. É a verdade que está escrita aqui. Eu terei que prestar contas a Deus de tudo. Não pode ser uma verdade ou um conhecimento que eu tomo para mim e que me amedronta. Porque Deus é amor. E onde há amor, não há lugar para o medo. Mas faz parte da nossa natureza espiritual a solenidade, a honra, o temor a Deus, a reverência. E eu quero te reverenciar, Deus, dizendo: eu estou sendo lembrado de que vou prestar contas de tudo o que eu fizer. De tudo o que eu fizer. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. Quem fez a boa obra e nunca apareceu, Deus vai trazer juízo. E a gente não pode entender a palavra juízo como a conotação deturpada, né? Vai te trazer juízo. Mas foi a boa obra, vai trazer juízo. Não, vai trazer justiça. Senhor, então, eu preciso cuidar de tudo que eu faço. Eu quero cuidar melhor de tudo o que eu faço. Minhas atitudes, minha administração do tempo, dos recursos, minha administração dos pensamentos, dos sentimentos, das decisões, das ações e reações. Eu quero cuidar melhor, debaixo de uma convicção, de uma consciência, que é um dos sinais de crescimento. Eu vou prestar contas. Portanto, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso. Porque um dia eu estarei diante de Deus e eu vou prestar contas. Mas como é que eu posso tomar atitudes, decisões, palavras, ações e reações que eu vou prestar contas e elas serem boas obras? Só há um caminho: se eu for a cada dia aperfeiçoado. Eu quero ser aperfeiçoado, Senhor, a cada dia. Porque então eu vou crescer. E crescendo, eu terei mais sabedoria. Porque eu cresci em função de ter crescido na sabedoria. Eu vou tomar decisões mais coerentes com o Senhor, com a sua palavra. Então eu serei um dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres da igreja, do corpo de Cristo, que são instrumentos de Deus para que outros também sejam aperfeiçoados. E assim a igreja cresce. E assim o reino de Cristo cresce. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero ouvir do Senhor o quanto eu cresci esse ano. E eu quero aprender coisas muito concretas, muito pontuais a respeito do crescimento. Eu quero cuidar da minha alimentação. Eu quero ter mais discernimento das coisas. Eu quero, Senhor, guardar os teus mandamentos. Eu quero temer ao Senhor. Eu quero me lembrar em todo tempo que eu vou prestar contas de tudo. Então me ajuda a tomar decisões, a administrar tudo que eu tenho para administrar, a liberar minha palavra, meu coração, meus pensamentos, minhas atitudes, meus projetos para o próximo ano, todas as coisas com sabedoria. Eu quero isso, Senhor. E obrigado porque o Senhor já me colocou no corpo de Cristo. E se porventura tiver alguém aqui nessa manhã que não é membro do corpo de Cristo ainda, não tem salvação em Cristo Jesus, essa é uma manhã, uma oportunidade imperdível de você fazer uma oração e dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor e fazer parte do teu corpo e ser aperfeiçoado pelo Senhor através do corpo todos os dias. Senhor, antes de eu tomar qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer conversa, qualquer sentimento, eu quero me lembrar de que estou aqui para ser aperfeiçoado. É um sinal de que eu estou crescendo. E eu não quero, Senhor, não ter crescido nesse ano. Eu quero parar e contar os meus dias e avaliar no que eu cresci, o quanto eu cresci. Eu quero avaliar o que falta crescer ainda, porque sempre vai faltar. Mas eu quero te glorificar pelo que eu já cresci. Eu não quero apenas avaliar o que falta crescer. Eu quero colocar um alvo. Eu quero, no próximo ano, crescer mais ainda. Eu quero ser mais aperfeiçoado no Senhor ainda. Eu quero amar mais a tua igreja. Eu quero saber lidar, conviver, me relacionar, administrar meu tempo, minha vida, meus valores, meus pensamentos, meus projetos, segundo a luz da tua palavra. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Eu vou continuar ministrando sobre esses sinais de crescimento. Mas você pode orar nesse momento e perguntar: Senhor, eu cresci nesse ano? O pastor ministrou tão poucos pontos. Tem tantas outras coisas para eu aprender sobre sinais de crescimento. Me mostra, Senhor. Quais são os sinais que o Senhor pode me mostrar do meu crescimento? Senhor, qual o prumo, qual o referencial que eu vou usar para avaliar se cresci ou não? Eu quero usar a tua palavra. E a tua palavra diz que eu estou na vida da igreja para ser aperfeiçoado. E eu quero ser aperfeiçoado. A tua palavra diz que eu vou prestar contas de todas as coisas. E eu quero ser sábio na condução da minha vida. Não por medo de ter que prestar contas, mas pelo prazer de te prestar contas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor viu que eu estava indo todo errado. Eu estava fazendo coisas absurdas, mas na vida do corpo de Cristo, o Senhor me aperfeiçoou. Eu fui mudando, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela palavra do Senhor. Obrigado porque a igreja é o meio pelo qual o Senhor providencia nutrientes para o meu crescimento. O Senhor providencia nutrientes para o meu aperfeiçoamento, seja na palavra, tanto a palavra impactante, reveladora de algum mestre que já veio aqui, quanto a palavra simples e básica desta manhã. Obrigado também pela comunhão com os meus irmãos. Obrigado pela comunhão que às vezes é um desafio, mas que segundo a tua palavra, e eu estou crescendo, e eu quero avaliar melhor a tua palavra, eu quero tomá-la como prumo, Segundo a tua palavra, o Senhor me aperfeiçoa na comunhão do corpo. Senhor, eu quero te louvar nesta manhã pela palavra que eu recebi na vida da igreja. Estudos, mensagens, conselhos, músicas que proclamamos ao Senhor. Obrigado pelo que eu vivi nos relacionamentos neste ano. Obrigado por tantas outras pessoas que o Senhor tem usado e às vezes também estão fora do meu contexto local e o Senhor usou para o meu aperfeiçoamento. Continue orando, tenha o seu tempo com o Senhor. Nós estamos, Senhor, ouvindo do Teu Espírito tantas orientações para o final de ano. Agradecer pelas pequenas coisas da rotina. Reconhecer que o Senhor que permitiu tudo para nos trabalhar, nos aperfeiçoar. Senhor, olhar para o próximo ano não com pesar, mas sabendo que é uma nova estação, uma nova oportunidade de começarmos tudo de novo e continuarmos crescendo na Tua presença, continuarmos sendo aperfeiçoados por Ti. E nessa manhã eu quero receber o que o Teu Espírito Santo está ministrando a cada um de nós, a vida da igreja, a vida daqueles que vão ouvir esta ministração por esse mundo afora. E se você reconhece, irmão, que Deus está falando algo específico a você, eu convido você a ficar de pé e a dizer a Ele: Senhor, eu reconheço nessa manhã e quero te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor tem me dado de crescimento. Eu quero materializar na minha vida a verdade que está em Romanos, de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu quero olhar com outros olhos, Senhor. A ninguém olharei mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz a Tua palavra. Eu quero ser assim. Nenhuma circunstância da minha vida eu olharei mais da forma indevida. Eu olharei sabendo que o Senhor está permitindo para trabalhar em mim. Senhor, eu quero ter convicções de crescimento, sinais claros, concretos, palpáveis, de que o Senhor está me aperfeiçoando.